Minera, Dona Veneza. Alô, André de Caxias. André Cedias, o moral de Beto, o rei do Pitaco. Açaí do Rafa. Chegou o Negrão, vida. Dinei da Pizza, a melhor Teresina. Aí, ó. Aumenta o paredão que a novinha quer sentar. Abre essa mala que a novinha quer sentar. Aumenta o paredão que a novinha quer sentar. Abre essa mala que a novinha quer sentar. Quer sentar, quer sentar. Vai, senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Vai sentar, vai sentar. Vai, senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Segura aí, ó. Canecão Lanche, vai Lucas. Bela Grife, minha patroa estourada, Bárbara Ribeira. Victor Cell Prime. Família CL, Romari, Galego Produções, Rodrigo Produções. Ó! Oh! Aumenta o paredão que a novinha quer sentar. Abre essa mala que a novinha quer sentar. Aumenta o paredão que a novinha quer sentar. Abre essa mala que a novinha quer sentar. Quer sentar, quer sentar. Vai, senta devagar. Vai, senta devagar. É o Falcão, né, vida? Senta, quer sentar? Vai, senta devagar. Não para, bê. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Quer sentar? Quer sentar? Quer sentar?